Se eu não fosse ninguém, se eu não fosse ninguém, eu teria medo. Medo do escuro, medo de ser maltratado, medo do desprezo, do descaso. Se eu não fosse ninguém, eu teria medo de não conseguir fazer o que preciso fazer. Se eu não fosse ninguém, eu teria bastante medo. Realmente, se eu não fosse ninguém, não sei o que seria de mim. Estaria perdido, pedindo uma direção, procurando o caminho. E de medo de mim mesmo, não confiaria em quem me apontasse uma direção. Se eu não fosse ninguém, eu buscaria abrigo em alguém. Eu procuraria quem pudesse me satisfazer inteiramente, cobrir todas as minhas necessidades, a minha sede, meu medo, minha fome, meu frio. Se eu não fosse ninguém, eu precisaria de Jesus Cristo. Eu preciso de Jesus Cristo. Graças a Deus que eu não sou ninguém.